Começa agora, Bocadinhas. Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um Bocadolas, Bocadinhas. Seu podcast maravilhoso de toda quarta-feira. Estamos aqui religiosamente, sem errar, e planejamos continuar nesse jeito, né? Apesar de aí estando em formações diferentes de semana em semana aí, porque o Marcelo tem uma vida muito corrida ali, não é sempre que ele consegue aparecer, né? Então, hoje estamos aqui na companhia de uma pessoa tão especial quanto, que é um cara que já participou aqui com a gente, que é o Pedrinho Orochinhos, está aí com a gente. E aí, Monark aqui, e bem-vindos a mais um Bocadinhas, galera! É brincadeira, pessoal, na verdade é o Monark que vai gravar aqui com a gente hoje. A gente tá nesse processo. E eu sou mais louco que o Marcelo e que o Lucas, gente. Ele é mais louco que todos vocês, tá? Todos vocês. Mais louco que o Haluca Granola. Mais louco que o Haluca. Maluco o Haluca andando de skateboard, ao contrário. Tá dando um bafafá esse negócio aí, né? É, então. Vai dar morte isso aí, viu? Vai. Ele tá engraçadinho enquanto não morreu gente, né? É. Depois que morrer, vai começar as threads gigantescas no Twitter. Aí vai começar os caras falando aí, ó. Aí, eu sabia. Eu avisei vocês. É. Vamos falar sobre isso? Gente, não tá na hora da gente falar um pouco sobre coisas que a gente não deve falar um pouco. Eu e o Pedro, a gente tá combinando de gravar esse episódio aqui faz um tempo, né? O Pedro que provavelmente vai aparecer muito aí no Bocadinhas, porque, né, isso aqui vai ser um grande rodízio aí de pessoas que acham interessante da gente gravar papos sobre diversas coisas, né, que a gente fala aqui, todos os tipos de tema que você pode imaginar, que a gente ainda vai abordar aqui nesse podcast. E o tema que a gente tava conversando sobre falar é que eu e o Pedro, a gente divide uma característica em comum, né, que nós dois trabalhamos com internet e nós dois temos um público aí na internet, e a gente tem que lidar com isso. Eu tô dando toda essa descrição pra não usar a palavra famoso, tá ligado? Porque eu não quero... Uhum. Ah, mano, a gente tem, assim, o nosso nicho ali na internet das pessoas que acompanham a gente, né? É. E essas pessoas, às vezes, saem de casa, né? São pessoas reais, assim. Exato. Que a gente olha pra pessoa, assim, a pessoa reconhece a gente, aí a gente fica, caralho, tô me sentindo um famoso, né, nessa situação. Então. Mas é um pessoal da internet ali que acompanha o bagulho. Que às vezes assusta, né? Parece ser muita gente. E tô pra te falar que tem lugar que eu sou mais famoso que o Raul Seixas, por exemplo. Até que o Pelé, né? Se eu e o Pelé numa festa de universidade agora, ele não vai tirar nenhuma foto porque ele tá morto, né? É, então. F, inclusive, o Pelé tá fazendo falta, viu? Os comentários dele. Inclusive, tá no céu, né, o Lé, né, porque o pé dele que os caras quiseram expor no museu lá, né, aí foi foi o Lé. Ou foi pro inferno também, né, a gente tem que parar também de achar que todo mundo que a gente gosta vai pro céu. É, a gente pode ter ido não, pro inferno. Não sabe o que o cara fez no particular dele, né, você não tem como cara saber. Viveu muitos anos, assim, deve ter experimentado dar o cu, e na Bíblia a regra é clara, deu o cu, foi pro inferno. É, não automático, tem muita conversa, né. É insta. É que nem eu que meti uma tatuagem de uma aranha meio que com um demônio aqui na perna agora. Tipo, eu até tinha alguma esperança de ir pro céu, porque, pô, nunca... Ah, esquece. Mas, tipo, não tem como, tá ligado? Eu tentei imaginar na minha cabeça a cena de eu chegando no céu com essa tatuagem aqui. Tipo, o que que eu vou falar pros caras? Não tem... Não, que não tem explicação. A cara dos crentes não ia ter como você continuar ali. Fez tatuagem é inferno, não tem muita conversa também. É, até se for tatuagem de Jesus, você acha? Ah, o cara faz cruzinho no pescoço achando que tá... Que Jesus gosta desse tipo de coisa. Entenderam Jesus tudo errado, Jesus não tinha tatuagem, né, nenhuma. Entenderam tudo errado. Os caras não lê a Bíblia e saem pregando o evangelho aí. Acontece esse tipo de coisa. Já fugimos do assunto, estamos falando mal de Bíblia. Não. Mas... Ninguém tá falando mal. Eu tô falando que o bagulho é bem embaçado, né? De repente... É embaçado, né? É, mas várias coisas é embaçado. As linhas são tortas, né, Pedro? O ditado já diz, as linhas são tortas. Deus escreve linha, certo por linhas tortas. E Deus é o juiz. O Mano Brown me falou. Ele falou ontem pra mim isso. Eu tava lá no show do Racionais e ele falou. É, o Mano Brown tá vivão e vivendo, né, mano? Graças a Deus. Ele tá. O Mano Brown é um cara que vai pro céu, se pá. Ele é um cara que vai pro céu, mas acho que mais por uma questão de respeito do que né? Porque talvez já tenha pisado fora da linha também, mas quem que vai mandar? Imagina o cara que tem que mandar o Mano Brown pro inferno, tá ligado? Não, eu não, o cara nem ia ter coragem de fazer um bagulho desse. Como é que você chega pro cara e fala assim, aqui, você não vai entrar aqui. É Pedro o nome dele, você sabia? Sabia, é que é verdade. O cara é meu xará, mano. É, eu, assim, a gente já viveu praticamente as mesmas fitas, né? É, se vocês dois são negrões, né? É, negrões da gema. O povo fala. Negrão da gema. Mano, mas eu posso tentar ir pro céu de calça, né? É que eu não sei como é que é o lance da configuração. Tipo, você morre, você vai pelado pro céu, será? Ah, mano, então, eu tava pensando nisso, tipo assim, esse é um bagulho que eu penso recorrentemente. Eu falo, mano, beleza, vamos dizer que existe o afterlife ali. Se existir, eu quero morrer agora, tá ligado? Que eu quero estar assim no afterlife, não quero estar velho. Você acha que você tá no seu auge físico? Não, eu não acho que tá no meu auge. Eu acho que, tipo assim, eu quero estar por agora, tá ligado? Antes dos 30, antes dos 40, pelo menos. Tá. Não quero estar capenga, velho, chegar lá no céu, vai estar todo mundo, tipo, curtindo a vida adoidado e eu vou estar velho, tá ligado? Mas será que, tipo, chega lá e Deus fala assim, bom, a gente tem aqui vários saves da sua vida, ao longo da sua existência. Pode tipo, crer. Você marcou checkpoint a cada, sei lá, um ano. E aí você pode escolher qual versão sua você quer usar no céu, qual skin sua. Ah, mas parece muito bom pra ser verdade isso aí. Eu acho que não vai ser bem assim não, filho. Irmão, Deus é perfeito, você lembra disso? Né? Então, mano, mas a perfeição na visão dele, né? Não na nossa. Isso aí é uma perfeição nossa, né? É, até porque ele é perfeito, mas as coisas que ele fez, não tanto, né? E se a gente chegar lá e tiver que andar de quatro? Ele vai falar, não, quando eu criei o ser humano, ele andava de quatro. Vocês inventaram de andar de pé? Isso é coisa de vocês. Aqui vocês vão andar de quatro. É, no meu save... Usar o Salopiteco andava de quatro. No meu pet, vocês estão andando de quatro aqui. E aí a gente vai chegar lá, homo sapiens, né? Vai ter usado o Salopiteco lá, mas a gente, tipo, foi feito pra andar de pé. E a gente vai ter que andar de quatro. Verdade. Vai ter que obedecer o cara. O bagulho é dele, tá ligado? Pô, nós vamos trombar um monte de alma de Neandertal no céu, mano. Se pá. Ou foi tudo pro inferno, porque era selvagem também. Ah, mano, eles não sabiam o que tava fazendo, né? É igual bebezinho recém-nascido. Mas, sabe o que tá fazendo? Mas falaram pra mim que a sua intenção não importa, né? Quando você vai pro... Tipo, fez. Entendi. E bebezinho que morde teta de mãe? Isso aí é maldade, né? É, e todos tendem a morder, né? É assim, se a mãe tá amamentando o bebê com dente ainda, que é geralmente a maioria, né? É, pô, eu sou meio perdido nesse lance do... Quando que nasce o dente de um ser humano filhote? O ser humano filhote é muito fofo, mano. Mas é o mais fodido também, né? Mano, então, eu tô lendo um livro... Caraca. Que o cara, ele enxerga com otimismo esse bagulho do ser humano nascer fodido, tá ligado? E ter que demorar, tipo... Você tava falando do sapiens? Tipo assim, como os outros animais, eles já nascem meio que se virando, eles não absorvem a cultura dos pais, tá ligado? Então o bagulho não avança pra frente, meio que reseta sempre que nasce. Porque ele já nasce, já sabe das coisas. Aham. Uhum. Então ele já vai viver independentemente, assim. Agora o bebezinho, ele vai absorvendo várias fitas porque ele não sabe viver, cresce, ele vai morrer. Fica grudado da mãe até os... Alguns até uns 26 anos. E aí vai... Você vai morrer. Vão achar que eu tô fumando maconha no bagulho, mano. Isso que é foda, tá ligado? Isso sendo que pode achar. Nem é isso. E... Não é isso mesmo. Não, juro por Deus que não é isso. Mas, enfim, O bebê, ele pega a cultura ali e aí ele consegue, tipo, seguir o save pra frente. Então, tipo assim, vai... Mas pode ser só a chapação do cara que escreveu o livro também. É, esses caras que escreveu escreve um livro que ele tá certo. Eles inventando tudo, né? Tudo que, mano, eles escrevem ali, eles estão inventando. Tirando a cabeça. Eu tenho muita impressão disso. Tipo, os caras... Só porque eles falam bonito e estão escrevendo num livro, faz parecer que é tudo verdade. Pô, mas um monte de gente já me enganou falando bonito. Um monte. Tipo assim, uns caras que falam um bagulho que eu falei, cara, isso faz sentido. Aí você chega e tem outra pessoa, tipo... desmistificando tudo que aquela pessoa falou, e aí agora eu tenho que botar minha cabeça na direção contrária e ver que eu fui um idiota. Nossa, mano, isso aí acontece comigo toda semana. Eu toda semana, tipo assim, viro comunista, e na semana seguinte eu desviro, porque alguém refutou o que eu acreditava, aí depois refuta a refutação, tá ligado? É, tem que ver, tem que perguntar como é que eu tô, não como é que eu sou. Eu não sou, eu tô. É, exatamente. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É. Inclusive, esse aí é o Raul Seixas, né? Que é menos famoso que o Lucas Nutilismo. Que no shopping Maceió tira menos foto que eu, isso é fato. Não, o cara passa reto, mano, é um qualquer. Mas um Zé Ruela, né, que o povo fala. Também morreu faz um tempo, né, o Raul Seixas. Então não... Ele sofre do mesmo mal que o Pelé, ele está morto. E sofre do mesmo mal de Adolf Hitler, né? Uhum. Que também tá morto. Que já foi um adolescente. Os dois passaram por isso. E mano, aí, tá vendo como a gente voltou pro assunto que a gente queria introduzir? É, naturalmente, isso daqui não foi um movimento pensado. É, não, então, não foi, tipo assim, manipulação da conversa, né, pra chegar onde não, quer. Não, eu juro que eu nem tava na ideia de, eu tava, tipo, deixando rolar, porque eu gosto de deixar rolar. Nem tá com o bloquinho na mão, né, escrito aí, zero. Raul Seixas. Zero blocos na minha mão. Faz quanto tempo que você se considera, entre aspas, famoso? Cara, eu acho que tem um dia na minha vida que ele é muito marcante, que é o dia que eu vou no McDonald's, que era na esquina da casa da minha mãe, e tem um grupo de uns 3, 4 moleques que eles ficam me olhando assim, e eu falei, mano, eles estão me olhando na intenção de alguma coisa. Não é possível que... É, essa é uma das sensações mais tenebrosas que existem. Né? Mano, isso aí me dá ansiedade, mano. Eu odeio essa porra. É horripilante esse suspense do entre... Vamos tirar uma foto e não sei o que eu vou falar. Mano, e assim, eu evito sair de casa, tipo, meio-dia e 5 da tarde, que é o horário que a cabaçada tá... é, os a cabaçada tá na rua. Mano, porque, mano, me dá ansiedade porque é muito imprevisível, tá ligado? O cara ou ele vai agir normal ou ele vai agir, tipo, do jeito que der vontade aí na hora, tá ligado? Não, e quando o cabaço tá protegido por uma manada de cabaçauros, ele se sente encorajado a fazer todo tipo de atrocidade que você imaginar. Ele vai gritar, ele vai pular, ele vai fazer coisa... Nossa senhora! Terrorizar a sua cabeça, assim, de maneira irreversível muitas vezes, né? Vai causar um... Não, assim, se eu tô naqueles dias mais cabreiro, assim, nem saio de casa, mano. É, nem saio. É bom, tá ligado? E ainda mais agora que é estranho sair de máscara, né? Acabou o Covid, então nem tem mais como se disfarçar também. É, hoje... Você sai de máscara, você chama atenção, tá ligado? É, eu saio de máscara hoje é virgem, né? É, bagulho é tossir nas pessoas mesmo, né? E foda-se, pelo visto. Voltou, tá no meta. É, tá no meta tossir nas pessoas, né? Porque, tipo, mano, eu botava fé demais que as pessoas iam começar a usar máscara quando tão doente. Mas não, as pessoas não estão usando não, mano. Tão espirrando e tossindo no mesmo jeito que fazendo pet antigo. Sabe aquele lance de, tipo, ah, o ser humano vai aprender com a pandemia, a gente vai se cuidar mais depois? Eu acho que foi o contrário, porque agora que o ser humano viu que a pandemia não matou o mundo inteiro, eles vão falar, ah, mano, sabe, vai tomar no cu, era gripezinha mesmo. E aí... É, porque pra muita gente foi gripezinha, né? Tipo assim, foi. Pra muita gente nem deu nada, foi assintomático. É, o velho lance da galera que, tipo assim, eu falo, mano, como que tem gente no mesmo mundo, no mesmo planeta que fala da ditadura, do período da ditadura militar no Brasil como algo tão abominável e tem um monte de velho que fala, mano, foi de boa. É a mesma coisa, né? Porque os caras... E eu podia fazer isso também, porque pra mim não deu nada, né? Tipo, eu pra tive mim foi Covid de boa também. E isso era um lance que, cara, que às vezes quando eu tava de máscara, mano, eu uso óculos também, eu tava de máscara, óculos, às vezes até boné no shopping, e tinha uns caras que, mano, tinha as moral de me ver de longe, assim, e saber que era eu. É, não, mano. Não, já aconteceu comigo o cara reconhecer pelo olho, tá ligado? Não, isso é absurdo. Ou vou trocar ideia com alguma pessoa e o cara ouve, tá ligado? É. O que não é ruim por si não. Só, mano. O ruim é a ansiedade da expectativa do que o filho da puta vai fazer, mano. Outro dia eu tava comendo temaki, mano, o cara parou na minha frente e ele ficou olhando pra mim e aí ele ficou, não acredito, mano. Não acredito, mano, não acredito. E aí fica uma... Mano, não acredito. E aí ele ficou um tempão nisso, mano. Ele ficou tipo assim, ele falou... Mano, eu juro, não tô inventando história. Ele falou mais de 15 vezes, não acredito. E aí eu até parei assim pra filmar ele, assim, ó. Eu me filmei com ele e falei, ó o cara aí, ó. Tá falando a mesma coisa. É, porque você começa, mais nada. Você começa a ficar desesperado e você fala, tá, eu preciso ser mais louco que esse cabra que tá na minha frente aqui. É, mano, é exatamente. Eu preciso dar um jeito assim... de subverter essa porra, porque senão eu vou me fuder. E aí eu sempre faço isso, eu sempre ajo como mais louco que os caras, porque eu penso, mano, você eu é um prefiro... Monarca. Eu... mano, eu sou o monarca do bem, por enquanto. Mas, tipo assim, eu prefiro... É, eu passar vergonha do que ver uma pessoa passando vergonha, tá ligado? Então eu falo, ah, mano, se o cara tá fazendo esse papelão aí, eu vou fazer por ele, tá ligado? Porque, tipo... Sei lá, parece que dói mais ver alguém fazendo isso. É, porque fica uma atmosfera de vergonha e você acaba pegando um pouco o bagulho pra você, né? Então, tipo assim, pelo menos você sabe passar vergonha de um jeito engraçado, né? É, pra mim, né? É. Muita gente é só ridículo. Mas no final é o que importa, né? É, no final só eu que tô... Teve um cara que ele falou ontem comigo, que eu fui no festival de música, que eu... O Mano Brown falou pra mim que Deus era o juiz e que não era gíria, né, dialeto. Você viu o Mano Brown mesmo ontem? Vi. Caralho, como é que eu ia saber que isso era true? É porque eu não minto, né? Isso é isso. É coisa que você devia saber. Mas então, e aí ele falou assim pra mim, é uma das coisas que, tipo, que acontece bastante, assim, mas é o tipo de frase, sabe? Que ele me encontrou, falou, e aí, Lucão, tal, vamos tirar uma foto, isso aqui, eu tirei, beleza. Aí ele falou, você veio ontem? Daí eu falei, sim. Daí ele falou, mentira. Eu falei, não é mentira. Ele falou, é mentira. Falei, mas por que eu estaria mentindo? Então eu falei, mas por que eu estaria mentindo sobre isso exatamente? Assim? Nem porque... tem uma piada, né, pra mentir não, isso. é mentira. E ele falou, tipo, mas ele não falou mentira, tipo assim, ah, mentira, velho. Foi tipo, você tá mentindo, mano. Sabe, não foi a expressão de mentira, tipo, pô, não acredito que eu nem te vi. Foi ele, mano, me acusou. O Brian é difícil de ler, tá ligado? É difícil entender a intenção que ele tem nas palavras, ele às vezes. Ele me acusou de mentiroso mesmo, falou, tá mentindo, mano. E é esse tipo de coisa, é muito engraçado, assim, porque, mano, quando eu olho pra uma pessoa, eu tenho uma accuracy de 90% se ela vai me reconhecer ou não. Nossa, sim. Tipo assim... Eu já... Não tô falando com você... Você que tá ouvindo essa porra aí, tá ligado? A gente tá falando de vocês, mano. Você que tem o cabelo colorido, principalmente. Mano, se bem que, assim... As pessoas que assistem o Bocadinhas... É um bagulho estranho, porque, tipo assim, não tem barra de comentário o bagulho. Uhum. Então, o único jeito de você receber um feedback é na vida real, tá ligado? É alguém chegando em você. Engole o feedback e fica quieto. E, tipo assim, mano, até agora as pessoas que chegaram em mim eram suaves, tá ligado? Eram os mais suaves de todos, assim. Eu nem tava prevendo que ia falar disso. Eu fiquei, caralho, eu tinha até esquecido do Bocadinhas, porque, tipo... Ah, mas porque... pra falar do Bocadinhas, você disse? É, não, o cara falou, ah, eu vi você participando lá do Bocadinhas lá com os caras. Aham. Uhum. E, tipo assim, é uns caras assim que já estão até calvo, tá ligado? Da hora, mano. É o tipo de momento que você vai... Por mais irônico que seja, o momento da vida que você vai ficando calvo, o momento da vida que você vai criando coisa na cabeça, sabe? Não é cabelo, mas você vai começando a ter alguma coisa dentro da sua cabeça. Porque a gente é muito idiota, cara. A vida inteira a gente passa sendo idiota, sabe? Eu vejo isso porque, tipo assim, a minha mãe é idiota. E ela é bem mais velha que eu, né? Naturalmente. A idiotice, ela caminha lado a lado com o ser humano, assim. Mas... Mano, eu acho que a calvície passa, tipo assim, uma responsa, tá ligado? É, eu não, tipo, eu não tô agora tem que ficar compensar calvo. Em algum lugar. É, tipo assim, eu não tô com medo de ficar calvo, eu só não tô pronto pra ficar calvo agora. Tipo, se eu ficar calvo agora, eu não tenho a responsa, tá ligado, de ser calvo. E ser tratado como, tipo, um adulto calvo, tá ligado? Você vai fazer o quê? Eu ainda sou retardado. Tipo, pô, eu tenho que ter pelo menos, sei lá, lido uns 3 livros pra ser calvo. Tá ligado? Tá. Saber pelo menos uns... Bom, considerando que você já tá... Uns 2 filme cut. Considerando que você já tá no primeiro, esse pacto tá sus, assim, tipo... Não é, que seu sim, cabelo tá vai safe. Cair do dia pra noite, assim. Mas bora ler também, né? Senão vai ficar dando mole pro azar. É, senão eu vou ficar calvo e burro. Aí é a pior coisa que tem. Aí você vai ficar com nada na cabeça mesmo. Nem cabelo, nem conhecimento, nem porra nenhuma. Cara, eu também, né, tenho contato com a galera que me conhece e eu também tenho muito contato com pessoas que conhecem outras pessoas que eu conheço que são conhecidas, né, na internet ou até fora dela. E a minha galera, a nossa galera no geral, tem muita gente muito da hora, assim, né? Tipo, uns caras que eu falo, mano, esse cara podia muito facilmente estar no meu lugar porque ele é muito gênio, sabe? Sim, sim. Tem uns caras muito da hora, tipo, eu já conheci muita gente legal, tem muita gente que, pô, que era fã meu, que eu virei amigo, assim, depois. E tem uns caras que se identificam, né, com umas idiotices aí e... Eu acho perfeito, tá ligado? Você, tipo assim, fazer um amigo que o cara, tipo assim, meio que já te conhece, tá ligado? Uhum. Você... É, porque ele meio que já te escolheu... Já tá livre pra agir do jeito que você quiser. É, tipo... Ele já gosta de você, tá ligado? Você não precisa nem conquistar o cara. Aí eu sinto que tem uma barreira que, tipo assim, que ela tem que ser passada, porque você tem que ter um tempo de amizade com a pessoa, porque ou ela vai ser meio puxa-saco seu, porque ela começou o relacionamento como um fã, né, não como um amigo, ou ela vai, tipo assim, te desprezar à toa, só porque o seu... É. No meu caso, né, não no seu. O meu personagem na internet é desprezável, né, no caso. E, tipo assim, eu gosto disso na internet, tá ligado? É, mas eu acho que menos que você... Mas eu tenho um pouco disso também, né? É diferente, sei lá, por exemplo... Tipo da pessoa já chegar te xingando, por exemplo. É, pegar, sei lá, uma... Tipo, a Nive Stefan, tá ligado? Ninguém vai chegar nela aloprando porque ela é uma menina fofinha e... Né? E várias outras pessoas. Sei lá, tipo, o Pedro Loz, por exemplo. É. Ninguém vai chegar no cara falando... É mitada. O Iberê, tá ligado? É. E aí, arrombado do caralho, caralho. Mas eu acho que tudo dá pra entender, mano. Tipo, eu não consigo exatamente me colocar na posição da pessoa que, né, que tá ali conhecendo um ídolo, porque a parada começa a ter uma importância muito diferente, né, quando você tá meio que desse lado. E, porra, eu conheci uma porrada de gente muito influente, gente famosa de verdade, assim, e... Eu acho que eu não pediria pra tirar uma foto com ninguém, assim, sabe? Não tem isso de ser fã de alguém. Então eu não consigo exatamente me relacionar com essa parada. Mas É compreensível, tá ligado? Até esses caras que chegam sem saber o que falar, ou que chega fazendo escândalo, ou que chega fazendo alguma coisa zoada. Tipo, é o cara só pifou, né, mano? Ele tá em estado de tilt extremo ali. Ele não tava preparado pra isso. Ele tá tentando improvisar ali do jeito dele. Às vezes o cara não tem skill social nenhuma. Às vezes o cara tá passando pelo maior cagaço da vida dele, né? Porque, pô, tem uns caras que tremem na base mesmo e é normal. É, sim, tipo assim, a pessoa... Dá pra você ver, assim, a cara de choque de algumas pessoas, tipo... Uhum. E aí o cara começa a agir no freestyle pra tentar te agradar, né? Provavelmente porque você é uma pessoa que agrada ele, tá ligado? Tipo... Exato, é normal. E a maioria das vezes não dá certo, mas tipo assim... tem vezes que dá certo, mas, tá ligado? Mas rende uns bagulho doido. Não dá certo, mas pelo fato de eu entender o contexto e conseguir entender o que que tá passando, ou que tipo de pensamento que tá passando na cabeça dele, eu consigo falar, mano... Tá tudo bem, tá ligado? Não vou resumir o que a sua personalidade é esse tipo de atitude cabulosa que você tá tendo na minha frente aí. Sim, sim. Não, mas mano, Ó, eu vou tentar, tipo, lembrar de uma situação recente, porque minha memória não funciona muito bem. Tá meio mas horrível. Eu fui, tipo assim, eu fui na farmácia, tá ligado? Só fui na farmácia, precisava comprar o remédio e fui na farmácia. E aí tinha duas minas encostadas na parede, elas me reconheceram, pá, tiraram uma foto, beleza. Fui na farmácia. Na volta da farmácia, voltei pelo mesmo lugar, e aí tinha uma penca de gente ali. Tipo assim, tinha umas 15 pessoas ali. E aí eu tava, tipo assim, meio longe, assim, pá, eu falei, tá, não deve ser comigo. Eu também não posso viver achando que tudo é comigo nessa porra, né? Eu também mas aí era comigo, né? Começaram a gritar. E aí eu, tá, beleza, começaram a gritar, mandei um joinha, não era isso que queria, né? Eles continuaram gritando, eu falei, na tá, mão, vou lá eles então. Quer o braço, literal, né? Aí eu fui lá, né, falei, pô, também não vou ser cuzão, né, vou lá. E aí, mano, nossa, eu fiquei nessa hora, tipo, pô, foi um bagulho recente, mas foi um bagulho que me mexeu comigo, porque, mano, os caras tava um pouco agindo no personagem de falar de meme de internet, não sei o quê, e um pouco falando sério. Tá ligado? Os caras não decidiam o que ia fazer. Bem se ia falar sério. E aí, tipo assim, o cara começou a falar sério, aí eu comecei a falar sério também. Comecei a falar, não, é verdade. Esse tal cara começou a fazer essa turnê solo, né, não sei o quê. Nossa. E aí eu olhei pro lado, dois dos caras tava com o iPhone, não, assim, ó, me filmando, pá. E aí eu, ah, não, pô, os caras tá me filmando ali, então vamos zoar, né, tem que zoar. Tipo assim, pô, não vou ficar falando sério aqui, o cara me filmando. E aí você começa a ter uma personalidade completamente esquizofrênica na frente dos caras, porque você tá, tipo, dando seta pros dois lados. É, e aí, mano, tipo, os caras não falavam comigo, mano. Eu tentava falar, o cara me ignorava, parava pra tirar uma foto e tal, e eu fiquei, caralho, mano. Os caras tá só me filmando, tirando foto e não quer conversar. O que então, essa porra, tá ligado? Finge que quer conversar e não quer. Porque quando eu tento conversar, não conversa comigo, então eu tenho que fazer o quê? Tem que ficar parado em silêncio, tá ligado? E aí eu fui saindo fora, assim, aí o cara falou assim, mano, eu tenho que tomar uma cerveja. Aí eu, ah, mano, não, você é louco, que tomar uma cerveja, mano? Pô, não, tô na farmácia, nem me respondeu. Pô, tô indo pra farmácia sossegado, tô cansadão, tá ligado? E o cara agiu que nem louco, tá ligado? Não conversava nada com nada e ficou me filmando. Pô, esse tipo de coisa me incomoda, mano. Assim, eu sei que é filha da putice agir com esse pensamento, porque querendo ou não, era pra eu estar trampando se não fosse esses caras, né? Aham. Uhum. Mas não sei, mano, não custava nada os caras, tipo assim, conversar, tá ligado? Agir igual um tipo, ser humano, de repente. É, tipo, não custava nada. Se não, for mas, pô... Ainda mais que tava em grupo, tipo assim, tá ligado? Ele pode jogar a bola pra outra pessoa se ele tiver desconfortável, tá ligado? É tipo assim, o que eu tô, mais uma vez vou falar aqui, é que agir igual um louco pode ser normal, pela circunstância da situação, né? Tipo, pelo inesperado e todas essas coisas que eu já falei. Mas, pô, quando o cara age como um ser humano, eu me apaixono, velho. Porra, eu acho muito foda, assim, falar, pô, que legal, mano. Olha, normalzinho da Silva. Saulo. Não é, mano. O cara troca uma ideia normal. Tipo assim, como se ele estivesse conversando com uma pessoa normal, tá ligado? Mas eu entendo quando não. Mas, tipo, eu lembrei de uma situação bem recente que eu fui no shopping e eu aproveitei pra passar num daqueles quiosques de celular pra botar uma película no meu celular que tava sem, né? Aí o cara da... Tinha um cara e uma mina trabalhando no quiosque. Aí eu fui lá e aí eu já vi que o cara... Me deu um olhar, aquele olhar, tá ligado? Aham, tá ligado. Que dentro da cabeça dele fez... E aí eu fiz igual você fez, mano. Falei assim, eu não preciso pensar que tudo é comigo, né? Eu preciso abaixar um pouco a minha bola. Que o cara não falou nada e tal, eu cheguei lá. Eu falei, mano, tem película pro iPhone e tal? Aí ele falou, tenho. Ficou um pouco em silêncio, assim. Aí eu falei, tá, mano, será que esse cara é tipo português de Portugal, que é literal nas coisas? Tipo, eu preciso falar, você pode me mostrar? Tipo, português de Portugal, você sabe que horas são? Sei. Ele só vai... Aí ele falou, tem, ficou em silêncio, daí eu falei, caralho, mano, fudeu. Aí, daqui a pouco ele falou, eu tenho essas aqui, ó, e me mostrou um monte. Aí eu falei, ah, tá, e qual que é o preço, né, e tal, qual que é a diferença delas. Aí, mano, ele foi tentar começar a me explicar, ele parecia que tinha chegado na Terra há umas 2 horas, assim, de algum outro lugar. Ou que ele tava falando com a mulher mais gostosa que ele já viu na frente dele. Essa aqui, tipo, pega o negócio aqui do... Ela não tem o coisa do, do... E a mulher do lado dele, que trabalhava com ele, ela tava começando a ficar em desespero, assim, falando, mano, o que que tá acontecendo? Será que ele tá tendo um derrame, tá ligado? Ele parecia muito que tava tendo um derrame, mano. Eu já vi relato de gente que tá tendo um derrame, e a pessoa começa, tipo, não conseguir formular as frases, assim, pá, fica confusão mental pra caralho. E eu falei, mano, o cara vai cair duro na minha frente, velho, não é possível. Aí ele daqui a pouco virou pra trás, aí a moça falou, você pode depois tirar uma foto com ele? Aí eu falei, ah, posso. Daí é tipo você pedir pra ficar pra ficar com o amigo, tá ligado? Eu falei, meu amigo quer ficar com você. Sim. Aí, mas assim, a maioria das interações é suave, né? Esse muito, tipo de interação não. É tipo, são as traumáticas que... Também pra não parecer que tá reclamando de tudo. Porque tipo, mano, a melhor sensação do mundo também é você colar, por exemplo, no lugar e ser bem tratado simplesmente porque foda-se. Porque os caras ali gostam do ser, tá ligado? É, não quero nunca que isso pareça uma reclamação de porra nenhuma, assim. Porra, é legal pra caralho você poder encontrar gente... O tempo todo e conversar com pessoas. Eu gosto pra caralho, pelo menos, né? É claro que a vida fica muito mais fácil, mano. Você não precisa, tipo, tomar iniciativa nunca. As pessoas chegam em você, tá ligado? Você pode literalmente, mano... Isso aí é uma coisa que eu já fiz algumas vezes. Sair de casa sozinho, colar num bar ou em algum lugar. Alguém vai te reconhecer e você cola com aquele grupo ali, tá ligado? Exatamente. Já fiz amigo, assim, tipo... A vida vira, tipo, um RPGzinho, assim, tá ligado? Que você vira o mini protagonista ali daquele lugarzinho, tá ligado? E você tinha me perguntado de quando foi a primeira vez, mano? Eu acho que foi, tipo, 2015. Faz tempo pra caralho. Dessa vez aí do McDonald's ali. Óbvio que era, tipo, uma escala muito menor do que é hoje, né? Uhum. Sei lá. Eu acho que foi uma coincidência acontecer na esquina de casa, assim. Não era em qualquer lugar que isso ia acontecer, mas enfim. Esse foi o primeiro momento que eu falei, tá, existem pessoas reais que me conhecem. Que saem de casa, nem que seja só pra ir pra escola, mas elas existem. Não é só o Narutinho do comentário do YouTube. Isso, não é só o Luffy. Mas eu acho mó brisa, mano. Eu acho muito mais engraçado do que qualquer coisa. Tipo, são raros os momentos em que eu chego perto de perder a linha, assim, sabe? De ficar estressado. É que, mano, quando você começa a atingir muita gente, você vai atingir, mano, todo tipo de gente, né? Todo tipo de gente que você pode imaginar já veio falar comigo. Tem desde o Noia do Elipa até a mina Patricinha que cola no Marral, até tio, vó, mãe, prima, roqueiro, pagodeiro, funkeiro. Mano, todo tipo de gente já veio falar comigo. Claro que, né? Normalmente é o pessoal ali dos seus 18 a 25 anos, né? É, tipo assim, geralmente é o pessoal da internet. Mas eu acho estranho quando, tipo assim, é uma pessoa que, porra, não tem nada a ver comigo, tá ligado? Eu fico, mano, o que eu falo, tá ligado? Uhum. E às vezes eu, tipo assim, é uma pessoa normal ali, um atendente de loja, uma pessoa mais velha. Aí, mano, o outro atendente não conhece, tá ligado? Aí o cara fala, pô, você tem que assistir esse cara aí, ó. O Pisca, tem que assistir o Vitinho. Aí eu fico, mano, não tem que assistir não, mano. Porque a pessoa vai entrar lá e vai ver eu falando de comer merda e não sei o quê. E não vai, tipo assim, ornar com as ideias dela do que ela acha engraçado, tá ligado? É que você tem um pouco mais do apelo internetico, né? Tipo, eu acho que eu devo talvez chegar um pouco mais nos norme ali, de repente numa tia. É, com certeza, pra caralho, assim, tipo... Porque também eu faço música, tá ligado? É um negócio que é mais, né, mais universal, assim, né? Não é tão... Não que você seja super nichado, né? Mas, enfim... Não, mas, mano, tipo assim, com certeza eu vou achar muito mais gente na minha brisa do que você, tá ligado? Aham. Uhum. Tipo, você vai achar gente de todas as brisas, igual você mesmo falou. E, mano, tem situação que eu fico, tipo assim, que, mano, as pessoas, tipo, tem gente que prega umas peças em mim que, mano, eu acho o máximo, mas às vezes eu fico meio assustado. É, teve um dia que eu fui jogar basquete lá no Vila Lobos, tá ligado? Uns caras, assim, me pararam e aí, tipo assim, eles ficaram meio que me tratando estranho de meme, tá ligado? Um grupinho de amigo. E os caras, tipo assim, altão, pá, os caras estavam jogando basquete, né? Então os caras é tudo gigantesco, pá, com os braços cruzados assim, falando, e aí, irmão, você é esse tal de Orochi mesmo aí que os caras estão falando aqui? Aí eu falei, não, sou eu mesmo. Os caras, não é você não, irmão, isso aí não é você não. Aí eu falei, não, mano. Aí passei por aquela situação onde você falou de, tipo, não ter como você provar que é você. Nossa, mesmo, tá ligado? Nossa, que terror, meu Deus. Aí, tipo assim, mano, os caras mal encarados, assim, tá ligado? Falando, e aí, cuzão, tem certeza que você é esse cara mesmo? E aí eles olhando pro celular, assim, olhando pro celular e olhando pra mim. olhando pro celular e olhando pra mim. Mas tipo assim, isso, pô, é você não, que não, deve me perguntar, não, mano. E aí, se liga, se liga. E aí o cara, tipo assim, ele, mano, não sei se é esse cara não. Aí ele vira pra mim, mano, tá no Instagram do MC Orochi, mano. E aí, tipo, os caras começam a rachar o bico, porque tava todos eles tirando uma com a minha cara, tá ligado? Aí os caras começaram, não, pisca, tô ligado, caralho, chega aí. Aí eu, porra, mano, os caras me meteram terror de meme, tá ligado? E botaram o perfil do MC Orochi ainda. Os caras sabem que tem tamanho anormal, tá ligado? Pro ser humano. Os caras sabem. E eu sozinho ali, tá ligado? No meio dos caras. Vão aterrorizar um rapaz de 1,70 de altura a troco de nada. Não, e tem uns caras que entram nessa brisa, mano, de querer aterrorizar ou querer, tipo assim, se fazer de louco. E às vezes eu penso, mano, eu sempre retribuo quando a pessoa tá pagando de doido. Só que às vezes eu penso, mano, esse foi um doido de verdade, tá ligado? E se o cara nem me conhece, ele só tá me xingando ou agindo estranho porque ele é estranho, tá ligado? Mas é porque é uma situação injusta, porque você tá meio rendido, tá ligado? Porque a pessoa tem muito mais informação de você do que você dela. Você não tem nada de informação. Sim, você não sabe se o cara é louco de verdade. Então você tem zero informação da pessoa, tipo, e ela sabe um monte de coisa de você, então você tá numa situação que você é refém, mano. Tem uns caras que são criativos demais e... É muito engraçado. Não, já porra, achei... mano, cê, tá ligado? O cara, tipo assim, tirou um esforço ali só pra, tipo, te entreter, tá ligado? No seu dia a dia normal. Eu só fico meio pá quando alguém me reconhece um pouco perto de casa, tá ligado? Eu fico, tipo, meio em choque, porque eu não consigo, medo. Tipo... Ah, mano, eu fico assim, ah, mano, e se o cara descobrir onde eu moro, tá ligado? Uhum. Tipo assim, o cara pode querer colar na minha casa e, sei lá, ficar ali na porta esperando. Cara, isso aconteceu repetidas vezes quando eu morava na casa da minha mãe. Assim, tipo, aconteceu umas 10 vezes de colar ali na minha casa mesmo. Era aterrorizante, mano. E aí eu fico puto. Mas tipo, mesmo. Os caras batiam a palma lá? Aham, ficava gritando na frente de casa. Teve uma... Mano, essa situação que, tipo, é muito. Dá uma sensação muito ruim, tá ligado? Uhum. Tipo, você sente que, porra. Era o único lugar que você devia estar ali no seu cativeiro. É, tipo assim, mano, eu dei recal, tá ligado? Você não pode entrar na minha base, porra. Aqui não tem área PVP, tá ligado? Vontade de botar um laser, igual no LOL, pra matar o cara instantaneamente, quando ele pisar na... E esse é um bagulho que, tipo assim, mesmo que o cara seja, tipo assim, um anjo bonzinho, ele vai estar na porta da sua casa te chamando, você já vai ficar no ódio, tá ligado? Exatamente, tipo... instantaneamente. Eu instantaneamente era consumido pelo ódio, toda vez que tocava na porta da minha casa, assim. Tipo, não importa quem era, tá ligado? Teve uma vez que os moleques chegaram lá e começaram a gritar, mano. Gritar, tipo, eu lembro claramente do moleque falando assim, e aí, Lucão, vamos fazer um sexo, não sei o quê. Falando isso, tá ligado? E eu, tipo, tá, mano, tipo, qual que é o intuito exatamente dessa porra, tá ligado? O maluco quer fazer sexo comigo mesmo, porque... Tipo, porra... Vou sair e voltar, então, da piada dele. É, vou sair lá, vou dar dois ha-ha e vou voltar pra sala de estar. E, tipo, eu fiquei muito fudido da cabeça, porque, mano, tinha duas irmãs, que hoje elas são adultas, né? Mas na época elas eram, porra... A minha irmã Luana era criança, pô. Ela tinha, sei lá, 12, 13 anos. E aí eu fiquei puto, mano. Saí xingando os caras. Perdi a linha. Mas, tipo assim, os caras não quiseram se vingar depois, sortar seu endereço em algum lugar. Não, porque nada. Eles ficaram manso, né? Mas isso aí, mano, pô, é uma coisa que... Existe algum nível de ordem no mundo, tá ligado? Os caras não podem também fazer isso de ficar me aterrorizando, porra. Ainda mais porque os caras era moleque, né, mano? Pô, é moleque fazendo merda, então dá pra passar um pano. Mas não tem como esperar que eu não fique puto também com a situação, né? Sim, sim, né? Se fosse nos Estados Unidos, você já tinha matado todos com uma espingarda. Eliminado o mal pela raiz aí. Já tava o Sete enterrado no seu quintal. Já tava tudo tatuado de lágrima na minha cara, já. Mas morando em AP, isso aí é mais sossegado, você não acha? Não, pra caralho, mas então, aí eu fico pensando, pô, às vezes eu queria morar numa casa, tá ligado? Mas aí é foda, se vazar o endereço, acabou. Vou ter que mudar. É que você vive numa situação diferente, né? Porque, por exemplo, muita gente, às vezes quando me encontra, gente de outros cantos do Brasil, vem pra cá, eu já ouvi bastante esse tipo de discurso, assim, da galera me encontrar e falar, mano, caralho, eu não sou daqui, São Paulo é foda, você vai no shopping e encontra todo mundo, mano. Eu falei, é, mano, deve ser mesmo, né? Mas eu não tenho referência do que é, tipo, por exemplo, você mora em Maringá. Deve ser uma outra parada, assim como deve ser também especial pra quem é daí e é seu fã, tá ligado? Porque os caras falam, mano, tá todo mundo em São Paulo e o cara ainda tá aqui, tá ligado? Ele tá... Eu sinto que em São Paulo as pessoas tacam mais o foda-se, assim, age mais normal, tá ligado? Aqui as pessoas ficam, tipo, nossa, não acontece nada nessa porra e eu achei o pisca na rua, tá ligado? Eu tenho vontade de ir pra uns fim de mundo, assim, sabe? Uma cidade que não tem nada mesmo. Tipo, pô, Maringá é uma cidade grande, né? Mas sei lá, pegar uma cidade de 10 mil habitantes e ficar no meio da igrejinha, da praça lá. Só pra ver a cabeça dos caras explodindo. Falando assim, mano... Mano, eu pensei em fazer um tour tipo assim, de viagem por todas as cidades que tem nome de pau, assim. Tipo, tem a cidade Pau Bonito, aí tem a cidade Rolândia, aí tem a cidade... Pau Grande tudo tem também. É, Pau Grande, acho tudo que tem Rio. Nome de pau, ou rola, ou não sei o quê. É, e essas são as cidades pequenininhas, tá ligado? Aconteceu da vez que eu fui, tipo, gravar um vídeo em Ubiratã, que é uma cidade do Paraná, que é, tipo assim, bem pequenininha, que foi o vídeo que eu fiz com o Felga, tá ligado? Que tinha um reality show de lá. E aí, mano, a reação instantânea de todo mundo, tipo assim, que me reconhecia, era, o que, que você veio fazer nesse cu de mundo, nesse fim de mundo? Os caras, tipo, desprezam demais o lugar que eles moram. Os caras têm um ódio guardado, assim, que eles devem ficar, porra, essa tipo, porra desse lugar. O cara, antes de trocar ideia com você, ele quer saber o que, que você foi fazer no cu de mundo mas que mas ele deve mora, ser tá muito ligado? Foda, né, mano? Tipo assim, apesar, é uma vida mais pacata e tal, mas, pô, você morar, sei lá, mano, nessas cidades muito minúsculas, assim, deve ser um negócio que você fala, mano, que caralho, como que isso foi acontecer comigo, mano? Como que eu vim nascer aqui, tá ligado? Porque, mano, isso é uma coisa que eu ouço de muita gente. Muita gente, inclusive, que tá ouvindo aí, vai se relacionar com isso, né? Tipo, os caras que moram num lugar nada a ver, que eu já ouvi muitos caras falar assim, mano, aqui não tem nada pra fazer, tá ligado? Não tem nada pra fazer, mano. E aí, mano, a rapaziada deve ficar o dia inteiro na internet mesmo, né? Sei lá, chutando bola na rua. Sim, sim. Sei lá, eu mano. Cresci numa cidade minúsculazinha, tá ligado? Realmente não tem nada pra fazer, mas eu acho que você, tipo, se conecta mais com outras pessoas, tá ligado? É, porque então, você não tem nada pra fazer, justamente. Tem os benefícios. Mas isso é foda porque todo mundo se conhece também, tá ligado? Aí fodeu, aí é muito dá nem ruim, pra tipo... comer a prima, sossegado. Dá nem pra pegar AIDS, mano. Se pegou AIDS, acabou. Todo mundo já dizimou sabe. Dizimou a cidade também, né? Porque vai passar pra todo mundo. Essa cidade, todo mundo se come. Com todo respeito. É, os caras não tem o que fazer, né? Mas tem que transar. Não, assim, não é uma ofensa falar que o pessoal tá transando. Inclusive, mano, se tiver um casal de primo ouvindo a gente aí, escondido agora da família, né, mano? É, muitas felicidades. Um casal de primo transando, escutando a gente. E tipo assim, ninguém sabe, tá ligado? É capaz dos caras ficarem em choque agora, né? Porque falaram assim, mano, eles devem saber de alguma coisa, vão contar pros nossos pais, vamos terminar. Vamos terminar nosso relacionamento de primo. Dois primos terminando, é um bagulho meio pai de ver. Mas, né... Não, nada me faz chorar mais que um término de primo. É, emoção. É o amor mais puro, tá ligado? É puro, porque ele tá ultrapassando barreiras, tá ligado? Tipo a Tim. Não, e tipo, o risco que a pessoa tá correndo pra ter aquele amor com a outra pessoa, tá ligado? Uhum. É porque na época do Shakespeare lá não tinha esse bagulho, tá ligado? Que ele fez o Romeu e Julieta, hoje em dia seria dois primos, mano. É. Fumando um narga, assistindo um pisca na Twitch e transando no pelo. Porque eles se amam demais pra usar camisinha. Mas não é crime isso, né? Tipo... Não, incesto não é crime de nenhuma espécie. Pode comer a mãe se você quiser. É sério mesmo? Sério. No Brasil, né? Mas tem lugar que é? Mano, acho que tem. Tipo assim, as leis são muito viajadas. Tipo, nesse sentido de poder comer as coisas, cada país tem suas brisas. Se eu não me engano, em Singapura, acho que você não pode mascar chiclete, mano. Nossa. É. Mas, tipo, não pode mesmo? É... Da cadeia? É. Eu não sei se eu falo muitas coisas aqui que talvez sejam verdade, né? E aí talvez essa seja... Ah, não, esse é o Bocadinhas, né, mano? É, então. Aí fica... Eu boto a sementinha na cabeça da pessoa pra ela ir lá e fazer a própria pesquisa dela, né? Mano, a pessoa tem que ter a boa vontade de ir lá pesquisar e saber das coisas. Vai acreditar em qualquer coisa que escuta no Spotify. Exatamente. É aquele papo que a gente tava falando lá de... Uma pessoa faz sua cabeça e depois outra pessoa do outro lado faz sua cabeça e você fica nessa eterna. Você tem que saber desenvolver o seu senso crítico. Então não acredite 100% em ninguém. É isso aí, mano. Tenha no máximo 40% de confiança no que os outros falam. Por falar em ser fã das coisas, eu não tenho um exemplo, tipo, de eu ser fã de alguma coisa, tá ligado? Tipo, uma pessoa que eu ia ficar de cara, assim, se eu encontrasse. Mas eu lembro que, tipo assim, quando a gente começou a criar amizade, assim, eu era seu fã antes disso, tá ligado? Tipo, e pra mim eu tive que, tipo assim, ir passando essas etapas de, tipo assim, não, beleza, o cara é como se fosse qualquer uma pessoa, tá ligado? Tipo assim, o cara não é o cara da internet, tá ligado? E, tipo, eu ficava meio pá, assim, eu ficava, tipo, pô, mano, eu tenho que agradar esse cara, tá ligado? Esse cara tem que gostar de mim, tá ligado? Porque eu gosto muito do bagulho, do conteúdo dele, tá ligado? Que pra mim, tipo assim, tinha poucas pessoas que eram engraçadas, assim, no YouTube BR, tá ligado? Uhum. Que era, tipo, você, o Canela, na época, né, quando ele fazia vídeo, e mais alguns caras que eu não vou lembrar agora, porque faz tempo. Então, mano, aquela vez que eu te vi, que inclusive foi... No YouTube lá? Foi a primeira vez, né? Ah, então, aquela vez não, meio que não contou, né? Porque a gente nem conversou direito. Mas, tipo assim, a vez que a gente foi gravar pra Coisa Nossa ali, Eu fiquei assim, nossa, mano, tô na Disney, tá ligado? Tô com os dois, pra mim é os dois caras mais engraçados. Foi nós três juntos. Eu fiquei, mano, os dois caras mais engraçados que falam português estão aqui, mano. Estão aqui na, estão aqui nessa sala, tá ligado? E aí, tipo, eu tive que, tipo, te humanizar, tá ligado? Sim. Com o passar do tempo. E aí, com isso, eu entendi, tipo, pessoas que eu faço amizade que são meus fãs, antes de mais nada, que, tipo, tem esse processo da pessoa, tipo... É, então, mas exatamente me considerar isso, uma pessoa normal, tá ligado? Exatamente por isso que você passa a ter um reflexo mais empático com esse tipo de reação esquisita, né? Porque, pô, beleza, eu também tenho esse lance de não ter muito isso de ser fanático por ninguém, assim. Tem uma galera que eu admiro pra caralho, tipo, sei lá. Por exemplo, o Fábio Porchat é um cara que eu acho surreal, assim, de... O cara é muito foda, tá ligado? Eu acho ele muito, muito foda. Mas, depois de tanto... Eu passei pelo... Isso que você tá falando que você passou comigo, eu passei por coisa bem parecida com o Cauê, por exemplo. Que é um cara que, mano, ele foi, tipo, meu mentor mesmo na internet, assim, né? Uhum. Claro que de maneira... Como é que se diz, né? Não diretamente, mas, porra, o cara... Desde que eu comecei a assistir coisa na internet, assim, ele era o cara, e ele, eu falei isso pra ele um monte de vezes já, né? Porque não é nem só questão de ser fã, assim, é questão de, tipo, tá relatando mesmo um negócio que fez muito parte da minha formação como ser humano, assim, sabe? Tipo, as primeiras vezes que eu ensaiei fazer vídeo pra internet, eu falava igual o Cauê, tá ligado? Tipo, eu tinha muito cara como referência, assim, porque tudo que ele falava fazia muito sentido pra mim, mano. Tudo, o jeito como ele era criativo pra caralho nas coisas dele, e fazia música, e fazia... E, tipo, meio que falava uns bagulho que não era muito o que a galera concordava, assim, sabe? Mas era umas paradas muito engraçadas, que ninguém tinha pensado. Tipo, o cara criticou o Faustão e as Três Espiãs demais, tá ligado? Não, eu tinha muito isso com você no sentido de, tipo assim, mano, você dava uma opinião, eu falava, é isso aí, mano, o cara tá certo, não tem muito o que falar, não. É. O cara tá certo, é a opinião, essa aí é a certa. Tá ligado? Tipo, meio que pagar a pau, tá ligado? Uhum. Mano, e eu ficava, tipo assim, de cara que você tirava os bagulho do nada, e eu ficava, não, mano, eu tenho que ser igual esse cara que tira os bagulho do nada. Eu lembro que você falou do... que você pode pegar um porco e ficar arrancando o filete dele, passando nebacetinho, regenerando, arrancando o filete. Eu fiquei, mano, não... Eu tenho que pensar fora da caixa assim também, mano. Eu tenho que, tipo, pode falar um bagulho nada a ver, tá ligado? Que as pessoas vão falar e falar, mano, o que que esse cara tá... O que que ele pensa no dia a dia, tá ligado? O que, que ele pensa quando toma banho? Pensa em porco com um bacetinho nas costas? E eu consegui, cara... É engraçado porque, por exemplo, porra, eu tenho o Cauê como referência máxima, assim, na internet. E você tá falando de mim. Mas a gente, apesar de conversar ali em alguns pontos, né? No tipo de coisa que a gente faz, a gente... É bem diferente uns dos outros, né? Tipo, eu sou bem diferente do Cauê, que sou bem diferente de você. Tipo, o que a gente faz na internet, assim, tipo, mesmo tendo outro como referência, a gente conseguiu virar um bagulho muito particular e único, assim, né? Sim, mano, esse bagulho é... Eu sempre pensei, tipo assim, não, mano, as pessoas não têm personalidade, esse bagulho não existe, cada um tá tentando agir de uma forma que, que copiou outra pessoa, mas no fim das contas as pessoas são bem únicas, tá ligado? Tipo, aplica o seu, próprio bagulho em cima do... É uma mistureba de tudo, né, mano? Quanto mais você vai absorvendo de referência, querendo ou não, cada momento da vida você vai estar mais próximo de um bagulho, né? Você não vai ficar a vida inteira seguindo a mesma pessoa. Até se você seguir a mesma pessoa, essa pessoa que você segue, segue várias coisas e ela vai estar mudando, então... Você vai ver, meio que tá em contato com vários tipos de coisas, aí você vai ser uma mistureba do que é isso aí, né? É, mistureba das coisas que você tá mais gostando no momento, né? Não que você é, o que você tá. Eu tô. Mano, e tipo, eu acho as pessoas da internet, assim, umas pessoas, tipo, muito interessantes, tá ligado? São gente, assim, muito diferente, assim. Isso também positivamente e negativamente, né? Tipo assim, às vezes o cara é muito da hora e às vezes o cara é muito doido, biluteté da cabeça, que eu falo, nossa senhora, que porra é essa, tá ligado? É. Tipo... Tem uma rapaziada. Eu não ia conhecer essas pessoas se eu não estivesse fazendo o que eu faço, tá ligado? Cara, e tem uma rapaziada que, assim, bom, por mais que eu já tenha, já fiz bastante coisa pra internet, né, já criei uma porrada de coisas aí, mas eu fico pensando, assim, tipo, como eu nunca vou conseguir bater de frente com o Zóio, por exemplo, sabe, no que ele é, assim, sabe, tipo, eu não consigo me desenvolver pra criar o tipo de coisa que esse cara faz, sabe? Tipo, eu nunca ia conseguir... Eu não tenho como me colocar no pé de competição com um cara desse. O Zóio, o Alec, ou esses outros caras aí que são claramente piroca, tá ligado? E que os caras fazem umas paradas que você fala... Tá, mano, tipo, não adianta nem eu pensar em querer tentar fazer um bagulho parecido, porque eu não tenho esse... É um poder, tá ligado? E, tipo, é um poder que ele é usado tanto pro bem quanto pro mal. O cara é um fenômeno, ele é um acontecimento da natureza. Então ele vai fazendo coisas. E isso que você falou, tipo, tem coisas que são muito interessantes e não necessariamente são boas, né? Mano, é, sei lá, talvez é o que te diferencia do Zóio, é que você tem mais apego pela vida, né, talvez. Eu tenho mais apreço pela legislação, pelo... É, se preocupa com as consequências, talvez, com o dia de amanhã. Mas é, mano, tem muita gente esquisita na internet, tem uma galera que é esquisita meio à luz do dia, assim, e que, tipo, isso não é muito falado, sabe, que a galera passa ilesa. E tem um negócio que acho que a gente, você mais ainda do que eu, né? Tipo, existe uma conduta que a gente tem que seguir, né? Por exemplo, você é um cara que, mano, raramente faz ação de publicidade, né? Sei lá, contei nos dedos quantas vezes você fez essa porra. Porque, enfim, você não curte muita parada, né? Mas eu vejo que, por exemplo, eu gosto de usar de exemplo a Blaze, tá ligado? Que comprou meio mundo da internet aí. E, mano, nem tô em pé de julgar os caras também, né? Porque a grana é violenta mesmo e, né? Sei lá, né, mano? Eu não sei muito bem o que pensar nessa porra. Fico muito confuso com a minha própria opinião. Tipo, é uma parada. Na minha opinião é que esse bagulho é paia. E foda-se que tá todo mundo fazendo, não, tá ligado? Mas é paia. Tanto que eu não faço, tá ligado? Os caras já me ofereceram o caralho de asa pra fazer essa porra. Não, é muita grana que os caras oferecem. É absurdo. Mas é óbvio que é paia. Eu acho engraçado como, por exemplo, sei lá, esses dias eu vi uma postagem do DJ Arana fazendo propaganda da Blaze. E aí a galera nos comentários. Tá lá, mano, você é foda de Arana, vou baixar aqui agora, vou jogar aqui, vou tal. E eu falo, mano, que doideira isso, né? Como é diferente, assim, acho que pelo tipo de approach que a gente tem na internet, ou pelo tipo de público, sei lá. Tipo, se você postasse Blaze, você sabe o que a galera ia comentar, né? Mano, assim, se eu fosse fazer bagulho da Blaze, eu ia ter que fazer o bagulho sincerão, assim, tá ligado? Não ia ter esses negocinhos de joguinho do foguete que sobe ali, tipo, os caras não iam cair nessas conversas, tá ligado? Ia ter que falar, mano, é um cassino online aí, você vai apostar, poder combinar todo mundo de fingir demência, tá ligado? E fazer um roleplay da Blaze. Tipo, teria que ser tipo assim. Todo mundo finge que joga. Mano, é, porque, tipo assim, o bagulho é feito pra você perder, né? Obviamente, não tem nem por que ficar falando disso. Só que, tipo, eu não fiz o bagulho com eles porque também acho paia e porque eu também acho que a casa vai cair uma hora, tá ligado? Eu não acho que o YouTube vai deixar esse bagulho pocar por muito tempo. É, em algum momento isso daí vai ser regulamentado, provavelmente, né? É, tipo assim, o YouTube é a plataforma que não deixa essas coisas pocar por muito tempo, tá ligado? Até onde eu sei, né, também, porque aí mudou de dono aí também, não sei de mais nada. O YouTube mudou de dono, né, mas a Susan Wojcicki... Não, ela pulou pra fora do barco. Aí ficou fácil, né? A hora que aperta. Aí entrou um cara lá que supostamente tava metido com NFT no passado, eu já fiquei não... Jeff Bezos da Silva. Jeff Bezos. Eu sinto que a gente passa ileso por muita coisa também, por fazer humor, tá ligado? Então, tipo... Sim. Não, já teve vez que eu falei merda sem querer, assim, e os caras falaram, não, tá de ironia esse cara aí. Não, você fala, cara ufa, é assim, esse cara... É isso mesmo, esse cara é assim mesmo. Aí eu, tipo assim, eu olhei a merda que eu falei, assim, eu fiquei, nossa, o que eu falei? Ah, não, mas é, qualquer coisa era piada. É, não, mas também acontece de falar merda mesmo, né, mano? Isso aí acontece mesmo, assim, tipo, e acontece bem frequentemente, né? É que normalmente são merdas relevantes e sutis, né? Mas, tipo, vira e mexe, às vezes, no Twitter, os caras falam, ah, uma vez o Lucas falou que não sei o quê. Daí eu falo, caralho, mano. Pode crer, nada a ver isso aí. Não, porque tem coisa que você já reviu, tá ligado? Você já, tipo assim, você já mudou de verdade, tipo, e os caras tão... Às vezes já faz um tempo. Mas eu acho que é interessante, tipo assim, você opinar às vezes pra você expulsar as pessoas também que pensam diferente, tá ligado? Tipo, ter umas opiniões obrigatórias, tá ligado? Tipo, mano, ó, eu usei máscara assim, tomei vacina assim, tá ligado? Ah, é, eu chamo, se o cara é trans homem, eu chamo de ele sim e foda-se, tá ligado? Some, tipo... Eu respeito os pronomes, eu não mato ninguém que é gay, tá ligado? É, tipo assim, você tem que tipo, fazer essa média, porque tem uns caras que ficam achando que só porque você é da zoeira, você é um cara demoníaco, tá ligado? É, então, não, o mínimo tem que fazer, né? Apesar de não entrar... Mano, tem coisa que eu não opino por mera burrice mesmo, tá ligado? Por mera ignorância mesmo, porque, tipo... Você não vai ter condição de opinar? É, porque eu não vou conseguir sustentar meu argumento, porque, sei lá, eu tenho uma opinião sobre basicamente todas as coisas, né? Só que aí eu tenho medo de ficar muito feio quando eu for me explicar. mano, eu sinto que, mano, minha cabeça reseta quando eu durmo, então, tipo assim, eu vou lá, estudo sobre o assunto, eu falo, tá, eu tenho uma opinião disso. Só que aí depois eu esqueço, mano, eu sou a pessoa que vai se contradizer porque eu esqueço das coisas, tá ligado? É, eu também. É igual, mano, quando eu tô... Esses dias eu fui num, sei lá, eu fui em algum lugar que tinha revista na entrada, assim, não de banca de jornal, revista de botar a mão no meu saco. Botar a mão nas bolas. É, palpar minha bola. E aí, mano... Eu tava com uma shoulder bag e o cara perguntou, o que que tem aqui? E eu fui abrir o bagulho pra mostrar tudo pra ele e não tinha nada demais, né? Não tinha nada de errado. Só que eu consegui me enrolar de uma tal maneira que parecia que eu tava com 6 canivetes, 4 granadas, C4. Eu até falei pro moço, mano, esse paca eu me enrolei aqui contigo, né? Tipo, você deve tá achando... E é bem esse tipo de coisa, assim. Eu tenho medo de me enrolar tanto nos argumentos do que eu falo que vai parecer que eu tô dando pala de bandido. É, então, no fim das contas é melhor não opinar, só se for necessário, exato, né? Tipo assim, não, mano, assim, eu não quero esse tipo de gente perto de mim, uhum. Então você já dá uma opinião contra aquilo ali, tá ligado? Ou de leve, tá ligado? Enfia numa, sutil, enfia numa irônia. Né? Um easter egg, minhas opiniões são easter eggs. É uma doideira, né? Tipo, eu tenho vida na internet já vai fazer 10 anos, né? Esse ano, uhum. No final desse ano. E porra, antes disso eu era um adolescente, né? Bem adolescente, tipo, escola e tal. É como se eu nem lembrasse mais da minha vida antes dessa porra, sabe? Tipo, eu já não tô... Tá, eu tenho 27, assim, 10 são fazendo conteúdo, sobra 17. E tipo, sei lá, até o 7... Tira o 7, bota o R e fica R7. Ele mandou avisar pra tu se preparar, tira o pé do chão. E tipo, é como se eu tivesse passado, vai, metade da minha vida útil na internet, fazendo conteúdo pra internet, né? Pra você já é o normal viver assim, assim, pra mim também, né? Mesmo porque... Também já faz um tempo que eu faço e... Quando que você começou, exatamente? Eu nem lembro de como é que era antes. Mano, eu já fazia antes de mostrar a cara, mas eu mostrei a cara 6 anos atrás. Ah, faz um tempão já. Então deu uma acostumada também. E tipo, prefiro 1000 vezes viver assim. Tá? Não, você é louco. Porque você é louco. Porra, as coisas que você já conseguiu de graça por causa disso. Não, mas fuder, tá não. Não tem nem comparação. Eu não sou tem nem... não, né? É uma vida de... muito por isso que eu falo. Esse episódio aqui é um relato pra ser engraçado, sabe? Não um relato de uma vítima, de tipo, ai meu Deus, me reconheceram quando eu não queria. Eu tenho mais é que me fuder muito mesmo, tá ligado? É, então, pois é, mano. Porque além de tudo eu sou branco, além de tudo eu sou hétero, além de tudo eu sou homem. Eu tenho mais é que me fuder, mano. E você ainda tem mais de 1,80, né? É, tipo assim. Tipo, eu tenho mais é que... Em todos os outros setores da minha vida, eu tenho que tomar muito no cu, mano. Toda vez que acontece algo de errado na minha vida, eu falo, não, mas é isso, tá ligado? Eu queria o quê também, né? Queria o quê? E mano, querendo ou não, essas experiências ruins que eu passei, assim, de, tipo, sentir essa ansiedade pra lidar com as pessoas na rua e não sei o quê, foi me ensinando também a lidar com as pessoas diferentes, tá ligado? Eu acho que hoje em dia, não sei, mas eu acho que eu consigo conversar com todo tipo de gente, eu também, assim, sinto isso. Tipo, eu sinto que eu tô preparado, tipo, pra qualquer situação, assim. É, tipo assim, eu vou ter jogo de cintura pra conversar com o cara que for falar de qualquer assunto, tá ligado? Porque eu fui obrigado a falar sobre o bagulho, uhum. Tá ligado? É bom você ter um tipo de experiência que é muito, muito particular de quem tem essa vida de gente diferente chegando em você toda hora, né? Uhum. E, tipo, você tem que... então, eu acho que, tipo, se não fosse isso, eu ia ser, tipo, antissocialzão, uhum, estranho, tá ligado? É, você tem que desenvolver essa skill. Esse bagulho, querendo ou não, salvou minha personalidade, de alguma forma. É, então no final tudo se resume a agradecer a Deus mesmo, né, mano? Aquela verdade. É que nunca não nasci uma criança na África, né? Lá o pessoal não sei se tá tendo muito motivo pra ser grato, não. Mas aí também, né, tem que ver que Deus que estão seguindo. É, aí. Lá são as linhas tortas, né, pelo visto. Episódio de bocadinho, ateísmo. Não, gente, talvez a gente só não tenha entendido a brisa, tá ligado? Porque, tipo assim, não parece um bagulho muito justo o mundo, né? É, mas assim, o que é justo pra nós não tem que ser justo pra, tipo, Deus talvez também. Talvez a gente talvez eu tenha feito alguma coisa no meu pré-vida que me deu um... Ou Deus tá cochilando e o cochilo dele é milênios, tá ligado? Não é papo de, tipo, horinhas igual aos talvez nossos. Ele nem tenha conhecido a humanidade moderna. Tipo, ele tá no dormes. É, ele vai acordar e vai falar, que porra é essa? Talvez aquele... Maluca, granola, monarca e tal, que? Deus nunca falou porra na vida, vai falar pela primeira vez. É porque ele nem What conhece. What come is that? É, porque ele fala inglês, né? É, mesmo, pô, o cara é gringo. Deus é gringo pra caralho, Deus, mano. Deus é da gringa. Isso que é foda. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar nesse momento? Ah, mano, eu queria muito lembrar de alguma coisa. É, a gente pode, de repente, pensar em mais episódios sobre isso, né? Porque as histórias vão vindo na cabeça e aí a gente vai também anotando e escrevendo. Porque, porra, se for falar... É que eu sofro do mesmo mal de memória que você, né? Mas se for falar o tanto de coisa que eu já passei com gente louca... Esse festival que eu fui agora, o cara falou... E aí, Lucão? Eu falei, e aí, mano? Ele, posso botar a mão no pau? E botou a mão no meu pau, mano. Aí, tipo assim... Pior que eu sempre deixo, mano, quando os caras fazem isso. É meio doido, né? Porque o cara realmente... Ele, tipo... Ele, no final, antes de sair o pau da boca dele, a palavra, né? Ele já tava com a mão no meu pau. Aí é foda. Eu aí falei, é foda. Pô, o cara, tipo, ele teve a ousadia de fazer esse bagulho dele, tá ligado? Aí dá aquele... E não tem o que fazer, vai chegar na polícia e falar que foi assediado. É, então... Porque foi assediado. Aí aquilo lá, eu tenho que mais é que me fuder mesmo, eu tenho que ser assediado e ficar quieto. Geralmente os caras pedem pra pegar na bunda, né? É. Mas tem uns caras que... Tem uns caras que pedem selinho, tem uns caras que pedem pra pegar no pau e tal. Aí eu vou relevando o nível de carpe diem que eu tô aqui, tá ligado? Exatamente. Ah, se eu tô carpediando demais, eu falo, não, pega aí no meu pau então, mano. Faz aí o que você quiser, tá ligado? Mano, faz, carpe diem. Faz o que você veio fazer, mete teu pé, por favor, velho. Carpediando pra caralho hoje. Mano, e situação de você chegar num lugar e, tipo... O gerente daquele lugar, ou o dono, não sei, ficar... Não sair do pé enquanto você não marcar o lugar no Instagram. Nossa, isso aconteceu esses dias. Eu fui jantar no lugar, almoçar no lugar lá em Minas, Juiz de Fora. E aí, já aconteceu um milhão de vezes, né? Mas a última vez que aconteceu foi há pouco. Aí o cara chegou assim... Ele era muito simpático, né, mano? Porque o filho da puta é mineiro, aí os caras tudo é muito simpático, né? Todo mundo é muito bonzinho. Pô, falandão pra um mineiro é foda, mano. Então, aí dói de mais. Verdade mesmo, não é nem meme. Não é meme, o bagulho é sério, é dolorido mesmo, você ter que ser duro com o mineiro, tá ligado? E aí o cara chegou assim e falou assim... Eu pedi uns pratos lá, né, pedi a recomendação pra ele e tal. Aí ele falou, ô, me falaram que você é famoso, uai, sou pão de queijo, trem da Silva. Eu falei, tal, isso aqui, uma paradinha. Aí ele falou, posso ter uma foto com nós aí então, marca nós aí. Aí eu ficou tipo, porra. Aí eu falei, não vou fazer isso não, mano. Você falou, tipo, essa frase? Não vou fazer isso não? Falei. Falei. Mano, às vezes eu invento uma mentira, assim, eu falo que, tipo assim, não faço publicidade, o advogado não deixa, a agência não deixa. Tem uma frase que eu mando bastante também, que é a que jeito, né, que... Ela tem que jeito, pô. Ela tem esse toque meio brincalhão, assim, né? Meio um pouco mais doce, nossa, né? Nossa, verdade, é. Que jeito. Mas é... Porque, pô, eu sempre tento me justificar, tá ligado? Falar, não vira. Que sentido vai fazer eu postar lá que eu ad desse lugar aqui do nada pra ganhar então, um... Então, exatamente. O quê? Exatamente isso. O bagulho é o que jeito, meu. Falar até com K. Que jeito, pô. Que jeito com apóstrofe no final, assim. Que jeito, Zé. E teve uma vez, eu lembro que eu fui no Outback, que teve uma época que eu tinha meio que uma parceriazinha com o Outback aí, que eu podia ir lá quando eu quisesse, assim, e tal, levar uns amigos, pá, não sei o quê. Tá legal, mano, mas eu até deixei de ir, porque, mano, é um negócio que, tipo, você tem que avisar quando você quer ir, aí você avisa, e aí você vai, mano, e aí os caras ficam te encarando, assim, ó. E porque eles estão meio que, parece que vendo como que eles podem te atender melhor. E aí fica um negócio que eu não conseguia dar uma mordida na comida sem que o cara falasse, mano, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa aí? Você precisa de alguma coisa? Ah, os caras, tipo, te tratam melhor até? Não é nem tratar bagulho. Melhor, porque aquilo ali, eu não... Mano, a coisa que eu mais amo na vida é comer sossegado, tá ligado? Só sentar lá e comer meu bagulho. E aí eles falam, mano, eu vou lá e pago mesmo e tá tudo bem, tá ligado? Também não preciso, né? Tá tudo certo. É melhor do que isso. Até porque, mano, esse negócio que a gente fica, né? O ser humano, principalmente, acho que o brasileiro tem muito esse negócio de querer tirar vantagem da situação a todo custo, assim. Nem importa se o bagulho não vai ser tão legal, assim. Ele tá tirando algum mísero centavo de vantagem e ele tem que ir pra cima. Igual aqueles caras que... Não sei se você já viu a reportagem do aniversário de São Paulo aqui, que os caras fazem aquele bolo gigante na Avenida Paulista. Isso aí ainda tem? Mano, eu não sei, na verdade, porque faz tempo que eu não ouço falar. Mas, enfim, é um evento famoso por ser um negócio completamente caótico, assim. A galera vai com sacola de supermercado, botar bolso com a mão no saco de supermercado, tá ligado? Vai chegar em casa e vai comer um bolo no saco que foi colocado ali com a mão. Todo regaçado, o bolo desvirado. O bolo, né? Todo fudido, por quê? Porque pelo menos foi de graça, né, mano? É, não, esse bagulho de pelo menos foi de graça, Que bom que eu saí dessa brisa então, logo, porque eu falei, não, pra que ser de graça também? Eu nem quero essas coisas, tá ligado? Teve uma vez que eu fui num lugar que prometia ser um rodízio de churros. Que eu fui eu e Marcelo, e a gente pagou, tipo, mano, R$15. Era um evento meio, sei lá, se eles iam doar pra alguma organização, assim, um negócio bem cara de do bem, assim. E aí, mano, o negócio ia rolar das 8 da manhã até as 6 da tarde. Tipo, mano, churros à vontade. Aí eu e o Marcelo, a gente chegou lá e o rolê inteiro foi uma fila. Uma fila que a gente ficou das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Nossa. E aí, tipo, a gente imaginou que seria, tipo, você vai lá, pega os churros e aí você vai lá e pega de novo. Só que tinha tanta gente... Ah, mas era muito bom, gente, pra ser verdade. É, tinha tanta gente que a gente teve que ficar um dia inteiro na fila pra pegar os churros uma vez. E a gente pegou 20 churros cada um e foi embora. De metrô. Com 20 churros na mão. Mas pegaram de uma vez? De uma vez, mano. Teve que pegar. Mas os caras que serviam ou você pegava, tipo, self-service? Não, os caras que serviam. Nossa, então teve que pedir, me dá 20. Me dá 20. Me dá 20. Nossa, você é louco. Eu não tinha coragem nem de pedir todas as saladas do Subway. É, então. E ficava meio pá. É foda. Me dá 20. É foda. Então, esse bagulho que, às vezes, o de graça, ele é mais caro, né, do que o... É, às vezes o barato sai, cara. É, aquele... Ô, mano, eu amo o ditado popular, mano. Os bagulho muito certo, velho. Resume uns bagulho moderno que foi... E o parada foi inventado lá atrás, tá ligado? Sim, às vezes você tá pensando assim, você tá pensando no bagulho do seu cotidiano, aí um ditado popular encaixa e você fala, nossa, os caras, mano, são muito foda. Você tá pensando numa situação cabulosa que aconteceu hoje com você e você manda um pau que bate em Chico e também bate em Francisco, caralho, pô, é isso. É exatamente isso que eu queria falar, vó. Às vezes o barato sai caro. Mas, mano, às vezes o barato sai barato também, porque, exato, tipo, eu já entrei em lugar de graça só pra tirar uma foto com o cara que tava na porta. E, mano, às vezes, teve uma vez que, tipo... era ali na Augusta e era um lugar que parecia um puteiro, mas não era. Era tipo assim, uma baladinha. As garotas mesmo de programa estavam lá porque elas queriam. É, assim, elas estavam lá para curtir também. Pô, a gente tem que pegar um episódio para contar o nosso aventura. Nossa aventura no puteiro. É. Quer dizer, não é um puteiro, né? Não, é uma whiskeria e tabacaria. As garotas estão lá por livre e espontânea vontade. E aí, tipo, o cara... Ele pediu para tirar foto comigo antes de mais nada, tá ligado? Uhum. E aí eu falei, Tipo, falei de meme. Falei, mano, eu tiro se você deixar entrar de graça aí, ó. E aí o cara falou, claro, pô, você é louco. E aí ele tirou a foto e na hora que eu fui entrando, ele foi comentando com o amigo, é o Yoda, mano, é o Yoda lá da internet. O cara, tipo, me confundiu com o Yoda, tá ligado? E, tipo, eu não tenho nada a ver com o Yoda. Caralho, e ele deixou eu entrar de graça achando que eu era o Yoda. Ele nem conhece as mitadas, pô. Caralho, nossa, me confundiram com alguém muito foda também esses tempos. Eu não lembro com quem foi, cara, não vou lembrar, mano. Mas foi um negócio nesse nível, assim, também. Né? Um negócio nada a ver, tá ligado? O cara veio internet na cabeça dele, ele fez a primeira conexão. Mano, um bagulho que eu tenho que aprender. O que você faz quando a pessoa, tipo... Por exemplo, alguém te conhece, beleza, o cara tirou a foto. E aí outras pessoas vêm, só que não te conhecem. E elas falam, ei, você é famoso, né? É, essa é uma pergunta que eu não sei responder, não, mano. Então, aí beleza, tipo assim, o que eu falo é, eu faço uns vídeos lá, pá. E tipo, às vezes essas pessoas ficam, tipo assim, tentando entender quem você é, pra daí, tipo, caçar um primo, não sei o que, que já viu, ou já falou, pra daí mandar um vídeo pra essa pessoa, tipo assim, ela, mano, quer tirar alguma existe vantagem alguma dessa forma... situação, né? Sim, existe alguma forma de sair dessa situação ou não? Cara, tipo assim, eu acho que não. É a situação que você tem que se fuder porque você merece, porque a vida já é muito boa. Eu acho que é o tipo de situação que você tem que se fuder, assim. Pô, eu consigo ver na cara da pessoa quando ela não faz a menor ideia de quem eu sou. Isso acontece bastante, tá ligado? Que a pessoa vê ali um monte de gente reunida pra tirar foto comigo, ela vai lá mesmo e tipo, mano, tá ligado? Tão dando frango de graça aqui no shopping, eu vou pegar um pedaço. E foda-se, né? Depois ela descobre. Depois, né, eu vejo quem é esse cara aí. Depois vai que um dia eu começo a gostar, já vou ter a foto aqui. Aquela página do Facebook, quem é esse bosta, tá ligado? Então, bem nessa pegada, assim. O bagulho é colar nas escolinhas de futebol, os caras todos com 14 anos tiram foto com todos. Se algum um dia virar um Neymar, isso, você já tira foto com ele, isso daí, tá, é um bom investimento, mano. Pra caralho. Vende a assinatura do cara. Esse dia eu tava num bar, e aí... Faz um tempo já, né? E aí, mano, uma galera começou a me reconhecer, acho que começou um boca a boca, assim, acho que eu tava perto de uma faculdade ali, aí fudeu, né, mano? Aí começou a vir uma porrada de gente. Mas, mano, eu saí pra ir pro bar, eu queria ver gente mesmo, então não, eu tava mais... Tava foda-se, tava meio bêbado também. Aí uma menina chegou assim e ela falou, eu conheço você, mas eu não sei de onde. Daí eu falei, mano, é normal isso acontecer, que já faz tempo já, né? Eu ganhei o BBB 9. Aí... aí ela falou, então é você... Eu falei, é, caralho, sou eu. Aí ela me deu um abraço, assim, mano, o olho dela começou a encher de lágrimas. Nossa, ela me deu um abraço, eu lembro dessa assim. Porra. Ela me, é, ela me deu um abraço e aí ela foi, saiu fora e aí depois ela chegou, tipo, ela saiu fora, né? Eu falei, tá, foi embora. Uhum. Aí daqui a pouco ela voltou e eu falei, caralho, a menina de novo. Daí ela falou pra mim, você não ganhou o BBB 9. Eu falei, ah, então eu me enganei. Isso, confusão na minha cabeça, então... Pô, e como é que pode essa... Mano, achei que eu tinha ganhado. Mano, assim, mano, essa situação é the funniest shit ever, tá ligado? É. E como é que pode essa mina não ter rachado o bico, tá ligado? Não, ela... Tipo... É porque, tipo, sei lá, ela se sentiu muito enganada, provavelmente, né? Sei lá, tipo, ela deve ter se sentido, mano, ridícula. Mas... Ela deve ter achado que depois que ela saiu, eu fiquei... Ah, enganei aquela trouxa, enganei, né? Essa sei lá. Idiota. Mas com certeza depois ela deve ter dado risada, assim. Não, pô, tipo assim, você falando, ah, é, me enganei, então, pô, tipo assim, mano, como é que a pessoa não casca, tá ligado? Às vezes eu fico de cara nisso, às vezes eu fico, pô, mano, tô aqui te entretendo de graça, fazendo aqui, ó, tô aqui, ó, me esforçando pra tentar te fazer isso, não ri. Não, mas acontece isso mesmo, a galera leva como grosseria, assim, mano, e eu falo, mano, eu não sou grosseiro não, que porra é essa? Tipo, uma vez eu fui na porta de um lugar que era, mano, no interior aqui de São Paulo, era tipo que eu tava procurando um rolê pra ir, assim, aí o pessoal da recepção falou assim, eu conheço ele, ele é famoso, né? Daí ele falou, daí o meu amigo falou assim, que os moleques que tá comigo sempre falam isso, né? Falou assim, não, não, ele não é famoso, ele é um sósia do cara. Daí eu falei pra ela, eu sou um sósia, eu fiz até as mesmas tatuagens. Daí ela falou pra mim assim, acho que você não precisava falar desse jeito. Mas o que é isso, mano? Como assim? Tipo, não, tipo assim, a pessoa acha que você vai virar as costas e vai, tipo assim, aquela pessoa é a mais trouxa que eu já conheci, enganei. Tipo, porque... Zé Gurubu encurvado, enganei mais um patife. Porque... o cara falou, meu amigo falou que eu era um sósia, aí eu, tipo, eu quis falar algo que seguisse essa linha, mas que fosse um negócio tão absurdo que ela ia entender que era mentira e que era eu mesmo, tá ligado? Eu falei, mano, se bem que eu não tenho sósia do Whindersson que fez as mesmas tatuagens. Então, mas sei lá, né? Acho que isso é meio cabuloso demais, não sei. Mas assim, existe, né? Com certeza tem do The Rock também. Mas eu sou só o Lucas Inutilismo, né? Sei lá. Ah, mas vai saber, né? Tem as pessoas que são fanáticas por, tipo... Tem. Por gente de nicho tem, até, né? Não, tipo porque assim. Acho que deve ter até um gostinho melhor, né? Porque é mais especial, né? É underground, né? Já teve que lidar com alguém fanático muito bizarro, muito cabuloso? Cara, acho que não de verdade, assim. Tem uns esquisitos aí que aparecem. Não na vida real. Mas nada que tenha chegado na superfície, assim, do planeta Terra. Stalker, essas porra, nunca? Não de verdade. Tem uma galera estranha, mas, tipo... Em geral, é tipo, igual o Tyler, the Creator, falou, tá ligado? Get away from the screen e... é isso. Mas assim, sempre foi um estranho que você sentiu que você poderia estar no lugar daquela pessoa. Nunca foi um bagulho que você ficou tipo... Ah, não. Nossa, não. Isso aqui não funciona direito. Não, já aconteceu de uma pessoa, pessoal estranho mesmo, que eu tipo, nunca seria essa pessoa. Tipo, gente... Nem se tivesse batido a cabeça muito, né? Não sei. Quando a moleira tava mole ainda. não dá pra saber, mas provavelmente não também. Mas é esquisito. Mas, né, é aquilo. Tenho mais é que me fuder mesmo. Sim. Você tava buscando uma... Tá ligado? História pra rir, né? Pra reclamar não. Tem que reforçar isso, né, mano? Todo castigo é pouco. Porra, mano. Eu até, mano, nem gosto de reclamar de nada, velho. Eu também não. Tudo que eu reclamo... Vou reclamar de mesmo. Que jeito, mano? De que jeito? Os caras falam, Lucas, você tá sempre feliz. Eu falo, pai, porra, é óbvio, né? Eu tô na obrigação de estar sempre feliz. Não tem que acordar cedo pra pegar ônibus. Nossa senhora, imagina. Imagina pegar um ônibus. Mano, às vezes eu entro em contato com os meus amigos que vivem normal, mano, e eu fico, caralho, eu não acredito que o cara não se matou ainda, esse cara tá literalmente sorrindo na minha frente, tá ligado? O cara que vai acordar, mano, ele tipo vai acordar assim, amanhã se ele tá sorrindo na minha frente. No mundo de uma pessoa normal, trabalhar de segunda a sexta é um privilégio, mano. Pois a maioria das pessoas tira um dos dias do final de semana e eu fico, por um. É louco, não existe. É muito doideira. Não, você é louco, 8 horas por dia, mano, só de pensar, mano, já me dá coisa ruim, só de pensar. Eu estive lá do outro lado da ponte pra lá, a vida é diferente, mano. Da ponte pra lá o bagulho é doido. Não, eu tenho certeza que se não tivesse dado certo, eu já tinha entrado no tráfico ou coisa assim, tá ligado? Já teria voltado pro lobby. Não, não ia tancar a CLT. É difícil, mano. Pessoal, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje do Bocadinhas aqui, porque já deu nossa cota de tempo aqui, senão ninguém aguenta ouvir nós tanto tempo, né? Mas a gente volta aí sempre, vocês podem sempre dar sugestões aí, né? A gente sabe que aqui é um podcast de áudio nas plataformas digitais, mas eu tô sempre lendo o que vocês falam aí no Twitter, Instagram, redes sociais no geral aí. E é isso, queria muito agradecer o Pedro aí por ter participado novamente. Ele com certeza voltará aqui mais vezes, assim como eu vou no Manicast, no Manicômio, no Manicaralho. A gente vai fazer um... É, nós bruxo. E quem quiser dar o feedback lá nas lives do Mitinho também, eu tô sempre com os ouvidos abertos. Com certeza, a gente é muito bom em ouvir. E a gente tem mais é que se fuder mesmo. Mas também calma isso. Aí, né? Não que você for planejar contra a gente aí. Que eu posso ter abrido um precedente perigoso aqui. Não, é assim, o que vai ter de gente tentando pegar em pau agora, fodeu, né? Mas é bom pensar também que isso aí é errado, viu? É assédio. Por mais que homem, né, seja... É. Tá ligado? Até uma reparação histórica, um homem sofreu assédio, né? Mas não faz isso não, mano. É. Tipo, vai ter vezes que eu vou estar com o pau mole bem michuruquinho. Bem não, mala fina. Não vou querer que alguém mete a mão nele, não. É, eu vou encerrar esse episódio com uma frase icônica do personagem Draven. Depois do não é assédio. Nossa. Mito. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.